Aí o coração não aguenta. Somos apaixonados. Toda vez que nós discutimos, e na raiva eu te digo coisas que até magoam. Sim, tantas coisas feias, alguns nomes nós chamamos, mas depois eu me arrependo. Sim, não liga, não, porque na raiva eu te digo, eu sei que ela fala por mim. Que tu, você pra mim é a única mulher que me completa. Fica sem você um segundo, me inquieta. Você pra mim é a única mulher que me satisfaz. Com apenas um sorriso me desmonta. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Não liga, não, porque na raiva eu te digo, eu sei que ela fala. Não liga, não. Mas na verdade o que eu sinto é que tu, você pra mim é a única mulher que me completa. Fica sem você um segundo, me inquieta. Você pra mim é a única mulher que me satisfaz. Com apenas um sorriso me desmonta. Você pra mim é a única mulher que me completa. Fica sem você um segundo, me inquieta. Você pra mim é a única mulher que me satisfaz. Com apenas um sorriso me desmonta.